Vaya. Tarde. Vai à tarde. Bom dia. Mais um dia. Mais é tarde. Mais um sol. Vai à tarde. Mais um. Vai à tarde. Mais uma tarde. Mais um cachorro que late. Um carro que passa. Mais um lobozinho. Criança que chora. Mais uma treta, mais problema. Problema. Mais tarde. Mais uma. Mais uma tarde que vai. Mais uma tarde. Vem a noite e. Minha noite também vai. Para onde? Foda-se. Porra de lugar nenhum. Nem vai. Nem se mexe. Fica aí. Fica aí. Fazendo esse barulho. Fica aí fazendo esse barulho. Fica aí fazendo esse barulho. Fica aí.